noite. Sintoniza a Radar 97.8 MHz para a questão da radiodifusão. Há outras maneiras de nos difundirmos ou transmitirmos. É o caso da emissão online da Radar em www.radarlisboa.fm. Esteja atento ao blog radar.blogspot.com, onde surgiram as novidades relativas ao balanço 2008 da lista de álbuns e títulos a atribuir. Por nós é Viriato 25, a nova Toca do Lobo, 23, 1 da manhã. De segunda a sexta-feira, até mesmo de terça a sábado. Só um minutinho, por favor. Uns segundos. Chegam. This is the story of Peter and the Wolf, Possums. Each character in this lovely story is represented by one of the instruments of the orchestra. The bird by the flute. The duck by the oboe. Clarinet. Grandfather by the bassoon. By three horns. A darling little Peter by the strings. Hunter's guns by the timpani and bass drum. de continuar com Like an Old Fashioned Waltz e a voz de Sandy Denny, mas parece impossível. Vamos tentar ainda um outro tema por aqui. Quiet Choice of Brotherhood, se não estiver atacado o mesmo mal. Normalmente são bocadinhos de gordura agarrados ao CD, neste caso não é o leitor. Nova Toca do Lobo, as iniciais da edição, que não é a primeira, mas é meia primeira de 2009. Dame Edna Average, nas introduções para Peter and the Wolf, de Prokofiev, mas numa versão Young Person's Guide to the Orchestra and the Peace. Depois o azar com Sandy Denny, gostávamos imenso de que fosse Like an Old Fashioned Waltz a soar. Não foi possível, se calhar não desistimos, uma pequena limpeza e após a meia-noite regressamos ao ataque. Foi entretanto Listen, Listen. Atira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Tirolinhas a mais daqui a pouco, Ana Cristina Ferrão e a história mirabolante do reino de Gondolin. Stephen Malkmus and the Sanded Jakes. Snow-stricken ghosts will politic the edge of infinity. The habitat meet in grain. Every turn, fight. entre os soltos fazem sinal de virial de 25 Nova Toca do Lobo, pontinha da antena Radar 97.8. Foram Stephen Malkmus and the Jigs, Elmo Delmo, right? Radar. Seia, a alternativa. Mais daqui a pouco há Trilinhas com Ana Cristina Ferrão, a história do estranho reino de Gondolin. Sequência. De volta, James McMurtry. Just as kids. Got an idea, tell you what let's do. Go out to that place on the Turtle Bayou. But maybe get lucky, maybe get shot. Couldn't be half the trouble I got. Turtle Bayou, turn around. Turtle Bayou, turn around. Just another night where the missus and me sitting on the couch watching court TV. Let me tell you, son, it can sure get real if you ever get to thinking it's a done deal. Turtle Bayou, turn around and get your big feet up off the ground. Turtle Bayou, turn around, but that's a good time.

dois títulos menos o título tema Just As Kids, é o álbum de 2008 assinado James McMurtry. Por aqui nas soltas de Viriato 25, noite dentro na Radar, edição de quinta para sexta-feira, convosco até à uma da manhã. Foram os temas Bayou Tortoise e também God Bless America. Viriato 25, nova Toca do Lobo. Wooden Ships. We ask you to ride. Darkness of

Radar 2008. 12 apóstolos Radar obrigatórios para ouvir até às 12 badaladas. Todos os pormenores em blogradar.blogspot.com. Por aqui, Antena Radar, noite dentro, até à uma da manhã, Virgado 25. A nova toca do Lobo para trás ficou Trilinhas com Ana Cristina Ferrão. Vamos a caminho da colher de blues, mais daqui a pouco. There's a power in that division. Giant Sand. In that hour of revision. Provisions. You revisit the dank and the dour. When the taste of love is all but gone. Sour. When I look in your eyes, I surrender. So surrender, surrender justified. You stand with one boot upon my fender, reflecting on glass eye. There amongst the willows and the briars, on the streets between all the man-made spires, and in the tangulation of too many lost translation still transpires. Every girl is like a pearl, heart strung along. Eyes, I surrender. Such surrender is rendered justified. Assim começa Provisions, o álbum de 2008 dos Giant Sand. Há lugar a mais um tempo por aqui, nas soltas de Viriado 25, este Without a Word. They talk like a filibuster. Their words surrounding me like I was Custer. Swagging, spewing.

25, noite dentro, a acompanhar-nos na Colher de Blues esta semana, Stevie Ray Vaughan. Este certo foi ao vivo. Continuamos na companhia de Stevie Ray. Are you

trouble, trouble, trouble. Radar. É meia-noite. A banda pop mais importante dos últimos 15 anos, ao vivo no Pavilhão Atlântico. Oasis, 15 de Fevereiro. Dig Out Your Soul, o melhor álbum desde What's the Story, Morning Glory, em concerto. Oasis, ao vivo, 15 de Fevereiro, Pavilhão Atlântico. Bilhetes à venda nos locais habituais. Apoio Radar. Radar. A família Gallagher agradece a vossa comparência. Nós também. Olá, boa noite. A família Radar agradece a vossa compreensão aqui nas horas várias de emissão. Rádio Difusão 97.8 MHz. Cada vez mais www.radarlisboa.fm. Aliás, saiba tudo, sobretudo, os resultados do trabalho em volta das produções musicais de 2008 em blogradar.blogspot.com. Por aqui até à 1:23, 1 da manhã, segunda a sexta, terça a sábado, o regime Viriato 25. Hi, how you doing? Vamos tentar pela segunda vez, esta noite, e é uma tentativa honesta, que isto resulte. Vamos ver, vamos ouvir, tenham calma. Words by Jean de Brunhoff. Music by Francis Poulenc. In the great forest, a little elephant was born. His name was Baba. His mother loved him dearly, and used to rock him to sleep with her trunk, singing to him softly the while. Feriado 25 pela segunda vez esta noite, certos de Peter and the Wolf de Prokofiev, com contribuições de Dame Edna Everidge e também John Lansbury, o maestro da orquestra, e a outra tentativa, também honesta, a recuperação de Sandy Denny. Porque pode ficar inesquecível esta entrada de ano. Happy New Year. On a velvet green hue, warm summer days by cool waterfalls, like the music we hear, those things we always hold dear, like an old fashioned. Voltarmos a ouvir Like an Old Fashioned Waltz, que teimou em não entrar decentemente na hora inicial de Viriado 25. Sandy Denny. Boa noite. São as boas-vindas à segunda hora de Viriado 25, por aqui na pontinha da antena radar, até à uma da manhã. Álbum de família. Uma hora, um álbum. Homework é um dos discos de eletrónica e de dança mais importantes dos anos 90. Com o primeiro álbum da carreira, os Daft Punk revolucionaram o género e são ainda hoje uma das suas maiores influências. a última emissão do álbum de família de 2008, viaja até 1997 para recordar Homework, o álbum de estreia dos franceses Daft Punk. Tiago Castro com o álbum de família, agora já não será o caso da última emissão de 2008, será o início de 2009, a próxima passagem inteira de Homework dos Daft Punk, datado de 1997, acontece no domingo próximo e bem cedinho ao meio-dia. Viriato 25 convosco. Please welcome Tenario One. Das vastidões do Mali. الزغاغ الغربة، الزغاغ الغربة،

Play Home é o título de abertura, é um álbum shortlisted na radar para os 12 de 2008, Dear Science TV on the Radio. Vamos chegar na companhia do TV on the Radio, ainda no horizonte próximo, Boomerang, e depois, já na fase de despedida da emissão de Feriado 25, na ponta da língua. In the face of death on the masthead, hold your breath through daybreak and disaster. Mix the news of the trash. Codes, feelings meant global, like coke in the nose of the noble. Keeps it light. Riots, riots, and the races on fire. In the music tanks with no red lights in sight. Got you. I like Imaginem só, era o nosso tópico principal para o boomerang da noite. Vamos tentar mudar de situação. Oh, Jesus Christ. Boomerang noite dentro na radar era o tópico previsto. Robert Foster e The Evangelist. Vamos ver se marcha. Take what came. If seen what came without the rain. We'll be thankful that it came. If it rains, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, ho, ho. Agora sim, parece que tivemos sorte e vai rodar com calma. Robert Foster, The Evangelist. Álbum já produzido por Robert Foster após o desaparecimento do seu companheiro de sempre, Grant McLennan. If It Rains, Demon Days, Bandanas. The Evangelist. Demon days, we're pulling up hay. The lights on the hill are freezing us still. The fingers of fate stretch out and take us to a night where something's not right. Something's gone wrong. The half-whispered hopes, the dreams that we smoked, puffed up and ran, as only dreams can. Dreamt by the young, sparks to be sung, in places so bright, but something's not right. Something's gone. Thank you. God, this is what I need. What I need. What I need. What I sail away, baby. I thought it was better for us, and I believe, baby, I believe in us. Let's sail away, baby. I can't explain what I see, and I believe, baby, I believe, I believe, I believe, and I remember. Assunto sonoro do Boomerang desta noite em Viriado 25, já a caminhar para a ponta final da edição. Noites de quinta para sexta, pontinha da antena radar, Robert Foster, The Evangelist, foi exatamente o título tema que utilizamos para finalizar esta rubrica da noite. Alternativa radar. Din tata kata taka din din kata kata Esta semana na ponta da língua, não palavras nem o habitual spoken word, mas os number one singles de Elvis Presley em revista e em revisão. Aqui ficam mais alguns. Jailhouse Rock. Everybody let it rock. Everybody. I feel like this, and I want to kiss you, baby, don't say no. Don't say don't. Elvis Presley, os number ones em rotação na ponta da língua. Well, a hard-headed woman, a soft-hearted man, been the cause of trouble ever since the world began. Oh, yeah. Listen here to me. Don't you let me catch you messing around that apple tree. Oh, yeah. Oh, yeah. And the what will begin. Oh, oh. Oh, any woman with a thorn in the side of me. Oh, yeah. Oh, yeah. And the what will begin. Oh, oh. Oh, any woman with a thorn in the side of me. Samson told Delilah, loud and clear. I'll keep you cutting, picking fingers out my curly hair. Oh, yeah. I heard about a king who was doing swell till he started playing with that evil Jezebel. Oh, yeah. But when nobody had cry around the clock, I hope you. Don't be harder than that woman. Finais de Virgado 25, Alves, the number ones. It's what I'm now praying for. The things that we two could plan would make my dreams come true. Just call my name. By yourself. say goodbye. Don't be angry with me, should I cry? When you're gone, yet I dream a little dream as years go by. Now and then, there's a fool such as I. Such as I am over you. You taught me how to love and how. You say that we are. I'm a fool, but I love you dear until the day I die. Now and then, as a fool. Almada, Lisboa, Oeiras, Radar 97.8. Radar.